Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade à devocional do livro dos Salmos, hoje no capítulo 70. Momento de grande alegria, mais 10 salmos compartilhados e edificando as nossas vidas. Também hoje motivo de muita alegria para nós da Galileia em Entre Folhas, Assembleia de Deus Galileia em Entre Folhas, exatamente hoje, 26 de novembro, estamos completando um ano de formação continuada de discipulado cristão. Ontem eu até me referi à teologia. Teologia acaba semana que vem. Hoje é o dia que nós encerramos um ano de trabalho e depois, no período agora de férias, vamos fazer só revisão para quem perdeu algumas matérias, alguns encontros, e nós vamos aproveitar o mês de dezembro e janeiro para isso. A glória toda é do Senhor, Ele é o centro das nossas vidas, Ele é a razão da nossa vida. Aliás, sem o sopro dele, nem vida teríamos. Por isso, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, tudo, tudo, tudo de glorificação tem que ser para ele. Mas também quero dar respeito a quem respeito, como diz Romanos 13, honra quem honra. Os resultados práticos desse trabalho de um ano, na verdade, tem a sua base, sua raiz no trabalho desenvolvido durante muitos anos, pelo pastor Sebastião Jessé. Eu quero parabenizá-lo, meu querido, também a diaconisa Eloá, parabenizá-los por tantos frutos e por tantos anos de dedicação ao Senhor e à sua família, como um todo, e os outros que foram se ajuntando, foram se agregando à sua família e também foram alvo desse amor de Deus transmitido por vocês. Meus parabéns pelo trabalho. Nossa parte nesse ano que estamos juntos é procurar servir e talvez sistematizar um pouco todo esse conteúdo que vocês já têm transbordado pelas suas vidas ao longo desses anos todos. De qualquer forma, é motivo de alegria para todos nós, motivo de muita alegria. Eu realmente peço licença a todos os irmãos e irmãs de outras denominações, mas eu tenho certeza que vocês se alegram conosco e nós temos como resultado prático desse ano de trabalho que esses irmãos e irmãs que estão em processo de apresentação e separação para serem levantados como diáconos e diaconisas, é que uma igreja já se plantou na cidade de Vargem Alegre, já com 16 membros. Então, é motivo de muita alegria, muita, muita bênção, muitas bênçãos, muita vitória, muito regozijo e algumas dores são parte do processo. Algumas lutas, algumas dificuldades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, elas são parte da nossa vida aqui. O Salmo 70 até vai falar um pouco disso. Então, eu peço ao amado Lucas, secretário-geral, para que coloque no Instagram, que vai estar à sua disposição, particularmente as pessoas de Entre Folhas e Vargem Alegre, por enquanto no campo Minas Gerais, mas também em todo o Brasil. Coloque essa informação de que hoje nós completamos um ano de aprendizado. Discipulado significa aprendizado. E nós vamos continuar aprendendo e aprendendo e aprendendo, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor até a eternidade. Fica esse pedido para se colocar no Instagram, para se colocar no Unidos com Propósito, que é o WhatsApp. E deixo o texto do Salmo 70 como uma sugestão e também a unidade de mordomia que nós faremos daqui algumas horas, encerrando esse primeiro ano de trabalho. Que Deus nos abençoe a todos e a todos os líderes, a todos os diáconos e diaconisas, e não se deixem enganar, não se deixem em nenhum dia ser enganados pelo maligno, que ele nenhum dia, nenhuma noite, nenhuma madrugada possa iludir você e possa afastá-lo da presença do Senhor, da presença dos irmãos, da presença do encontro consigo mesmo, da presença da sua vida na realização da missão. Acertos e erros acontecem, vitórias e dificuldades acontecem. Nesse ano, por exemplo, tivemos momentos de grande frequência, outros momentos com pequenina frequência, mas é isso mesmo. Assim como as pessoas acertam e erram. Espero que nós estejamos acertando na maior parte do tempo. Mas sem dúvida nenhuma, não é preciso ninguém falar, nós mesmos fazendo auto-verificação, percebemos que incorremos em algum erro aqui, acolá, mas nada, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Guarde isso, diácono, guarde isso, diaconisa, guarde isso, liderança da igreja, guarde isso, povo de Vargem Alegre, que está aí no quinto mês de vida, guarde isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo e nada deve nos separar. E nós não devemos jamais desacreditar em Deus, desacreditar em nós mesmos, desacreditar nas pessoas, mesmo quando elas cometem alguma coisa que nos desagrada, e desacreditar no processo todo que vai fortalecendo a igreja e fazendo da igreja um instrumento missionário. E com o passar dos dias, e você agora acessando o Instagram, que depois eu já vou passar o endereço para você, vai poder ver as notícias. Mas agora vamos focar aqui no Salmo, que já foram 10 minutos dessa celebração. Salmo de número 70, irmãos e irmãs. Ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem, cobertos de desonra, os que se divertem com a minha desgraça. Recuem, cobertos de vergonha, os que maliciosamente murmuram: bem feito, bem feito. Contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. Sendo eu um pobre, aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Senhor, não tardes mais. Irmãos, a nota desse capítulo 70, que é um capítulo pequeno em extensão, mas grande em conteúdo, esse salmo está presente nos trechos dos Salmos 35, versículo 4, versículo 21 e versículo 26, e no Salmo de número 40, de 13 a 17. É uma pequena joia de oração para se decorar e guardar no coração. Um pedido eloquente de socorro urgente a Deus contra as artimanhas e ataques dos inimigos, como também nos mostra o Salmo de número 4, no versículo 38. O salmo é pequeno e temos apenas uma nota de destaque para falar desse salmo, que evidentemente é uma súplica por socorro de Davi, mas explicitamente, não é implicitamente. Pegue cada versículo e você vai ver explicitamente a fala do nosso Senhor Jesus Cristo no momento da sua maior aflição, em todo o processo de preparação ali para, desde o momento que foi preso até o espancamento, a gozação, a zombaria, e todos que diziam bem feito, bem feito. Ou seja, todo o processo que envolveu e que culminou na crucificação de Jesus. É explicitamente um pedido de ajuda do nosso Senhor Jesus na condição humana, sofrendo toda a dor como ser humano. E você pode perceber isso no Salmo 70. Muito bem. Vejam só, como eu dizia agora, um resultado prático do que eu compartilhava com vocês em alegria é que nós temos 12 líderes, 12 aqui de Entre Folhas, diáconos e diaconisas, e um também em Vargem Alegre, um irmão Vanderlei. Então são 13 diáconos e diaconisas. É um resultado absolutamente maravilhoso para esse primeiro ano de base, de início de trabalho, de conhecimento, de acerto, de conhecimento uns dos outros, para nos adequarmos, fazermos as adequações de linguagem, de cultura, de aproximação. E de, sobretudo, de espiritualidade em todos os seus aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que, se nós passamos por algumas lutas, imagine só a luta que passou o Senhor Jesus. E se Jesus foi até o fim, por que nós não iremos até o fim? Não, nós vamos até o fim, todos juntos. Todos juntos, vamos até o dia da volta de Jesus, ou até o arrebatamento da igreja, e se alguns forem chamados antes para dormirem no Senhor, os outros vão continuar essa obra até a volta do Senhor. Tenho certeza disso, tenho convicção dessa obra no Espírito. Escrevo e agora compartilho com vocês essas palavras do Salmo 70. É um pouco maior até que o Salmo, porque o Salmo ele é breve, mas ele está inundado de um conteúdo cristocêntrico. Jesus no centro do Salmo, de um conteúdo cristológico, é o gemido de Jesus. Então, ele é denso, embora de pequena extensão. Por isso eu vou apresentar agora algumas palavras para encerrar essa nossa devocional, chamando e tendo como proposição a petição por socorro. Pedido de socorro. Uma vez mais, o salmista apresenta uma temática messiânica. Tá bem? O Salmo 70 trata explicitamente do Messias, colocando o ungido de Deus, Messias, Machia, o ungido de Deus, no centro da história. E imediatamente esclarecendo que só existem duas alternativas possíveis diante do Mestre: aceitação ou rejeição. Irmão, irmã, o Salmo 70 é cristocêntrico. Está totalmente centrado no gemido do Messias, no processo da sua crucificação. Ele é totalmente cristocêntrico. Claro que foi vivido historicamente por Davi séculos antes, mas já era um propósito do Senhor que Davi, ao sofrer o que estava sofrendo, expressasse, ainda que de modo breve, aquilo que Jesus iria sofrer séculos mais tarde por mim e por você. E esse salmo, então, de Davi, coloca Deus no centro da história. E colocando Deus no centro da história, Jesus no centro da história, isso só nos deixa duas alternativas possíveis diante do Mestre Jesus: aceitação ou rejeição. Simples assim. No contexto da crucificação, muitos homens zombaram de Cristo. Talvez algumas mulheres também, quando ele estava carregando a cruz, e o pessoal provavelmente jogando frutas, lixo nele, enquanto ele caminhava para a crucificação, carregando a cruz. Nesse contexto, muitos homens, provavelmente também mulheres, zombaram de Cristo e diziam: bem feito, bem feito. Não dizia que era o Messias, não dizia que era o Filho de Deus, agora sofra as consequências. Meus irmãos, vão reparando como foi caro para Deus, que sempre foi eterno, se fazer ser humano, se esvaziar por completo, como diz Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, leia depois, se tornando servo, se tornando obediente e culminando num processo da humilhação, da crucificação, Seguir a Jesus é isso. Também. Nós temos momentos de grande vitória, de grande êxito. O próprio momento da crucificação acaba sendo uma vitória sobre o pecado, bem como uma vitória sobre a morte. E a ressurreição, uma vitória, o selo da vitória definitiva. Todo o processo da ação de Deus culmina numa vitória, mas até chegar à vitória, nós passamos por momentos de dificuldade, de luta, de tribulação. Não há vida missionária, discípulos, discípulas, diáconos, diaconisas, irmãos e irmãs de outras denominações, com as nomenclaturas específicas da sua denominação, mas todos nós aqui somos cristãos ou cristãs, e há alguns amigos e amigas que estão ouvindo cada vez mais essa mensagem. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão, feito uma escolha. Eu quero te dizer que andar com Jesus é maravilhoso sob todos os aspectos, é vitória na certa, é vitória em todo o tempo, é vida abundante, é vida eterna, é bênção, é maravilhoso. Agora, tem um preço. Nós temos que enfrentar três inimigos. Enfrentamos o maligno, enfrentamos um mundo que não compreende essa mensagem do amor, da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, do domínio próprio. Nós enfrentamos esse mundo e enfrentamos até a nossa própria velha natureza, que às vezes quer se levantar de novo. Vira e mexe, ela quer se levantar de novo. Ela quer se fechar para Deus, ela quer se fechar por algum motivo de descontentamento, de crise. Bom, irmão, não dá para enumerar, são milhares de fatores no ser humano. São centenas e milhares de fatores. Mas ela quer se fechar para Deus, a velha natureza, ela quer se fechar para si, em si mesma. Se ensimesmar. Ela quer se fechar para o outro, principalmente quando se nota que o outro ou a outra cometem erros. E diante da falha dos outros, então, eu quero me fechar porque esse não serve, essa não serve. E essa velha natureza quer se fechar para ação missionária. Ah, vou ficar na minha e deixa para lá, ou então vou procurar outro lugar. Isso é uma estratégia maligna. Que nunca você vai achar o outro lugar onde não exista a contradição humana. Nunca. Então, no contexto da crucificação, muitos seres humanos zombaram de Cristo e diziam: bem feito, bem feito. O Mestre Jesus foi humilhado, irmãos e irmãs, por causa dos pecados de toda a humanidade e ainda teve que suportar o desprezo de malfeitores. No entanto, nem só de incrédulos constituiu-se o cenário em torno da cruz. Esse salmo também aponta para aqueles que rejubilam, os dois últimos versículos, apontam para aqueles que ficam jubilosos e experimentam a salvação, dizendo: Deus seja magnificado. Quando nós meditamos nesse salmo, percebemos que em primeiro lugar está o Filho de Deus, como disse a vocês, crucificado, pedindo socorro ao Pai. Jesus necessitava de livramento de todo aquele peso do pecado que estava sobre ele. além de toda a dor física, além de todo o desprezo emocional do ser achincalhado socialmente, foi desprezado socialmente perante toda a sociedade. E para a cruz era ficar, sabe, em exposição a mais terrível possível perante toda a sociedade. Além de tudo isso, Jesus levava sobre ele o peso do meu pecado, do seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Você sabe, e eu sei, quanto custa um pecado. O que esse pecado nos machuca? O que esse pecado, um pecado, quanto ele nos machuca? Quanto ele nos fere? Quanto ele nos gera, quanto ele gera de angústia, de decepção conosco mesmo, de peso, de sentimento de tristeza, de sentimento de afastamento, como eu disse, de Deus, de nós mesmos, do outro, da ação missionária. Parece que tudo fica cinzento. Só que Jesus não levou o peso de um pecado, queridos. Jesus levou o peso de todo o pecado de toda a humanidade. É até inimaginável, é impensável. Nós não conseguimos alcançar com a nossa razão o que significa carregar todo o pecado de toda a humanidade, o peso que estava sobre ele. Então, quando meditamos nesse salmo, percebemos o Filho de Deus crucificado e pedindo socorro ao Pai. O Filho de Deus que estava na condição de filho do homem, pedindo socorro ao Pai. Jesus necessitava de livramento, ele não estava aguentando o peso do pecado de toda a humanidade, porque a Bíblia diz que ele atraiu todos à cruz. Ele estava necessitando de ajuda do Senhor, do Pai, em função da angústia que ele estava sofrendo e das dores que ele sentia. Também notamos que, diante da atitude do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Senhor, notamos uma postura de reconciliação. Ou seja, reconciliar o mundo com Deus através da entrega da sua vida. Eu entrego a minha vida. Jesus fez isso. Eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida para reconciliar o mundo, a humanidade com Deus. Percebemos o pagamento dos nossos pecados pelo seu sangue vertido na cruz. E diante de tudo isso, irmãos e irmãs, só poderemos nos posicionar de duas maneiras. Quem rejeita a obra da cruz é envergonhado, é coberto de vexame, além de caminhar para trás em sua vida por causa da sua própria ignomínia e prazer no mal. Vai caminhar para trás, já está condenado e vai sofrer as consequências disso nessa vida e eternamente. Pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, pode ser alto ou baixo, homem ou mulher, rico ou pobre, pode ser o que for, mas sofre quem rejeita a obra da cruz, sofre nessa vida o vazio que só Deus pode preencher, sofre de uma vergonha que ele não sabe nem qual é o motivo. Ah, pastor, mas o pessoal hoje é desavergonhado. É desavergonhado publicamente, mas internamente há um constrangimento no ser. Aqui eu teria que entrar numa matéria chamada ontologia. Esse ser está menos ser. A pessoa é menos do que ela pode ser. E ela se sente constrangida por ser menos do que deve ser. Só que a resposta que muitos encontram é continuar de abismo em abismo, de pecado em pecado. Mas quem rejeita a obra da cruz é envergonhado diante de Deus, diante de si mesmo, sente esse constrangimento de menos ser, de ser menos, de viver uma vida. Com esse vazio, com uma cobertura de vexame que ninguém pode ver, mas a pessoa está sentindo, está vivendo isso. Não é só sentir, é pensar, o deixar de ser leva a pessoa a essa exposição do vexame, ou seja, de si para si, ela se envergonha, ela sente vexame. Pode não apresentar para os outros, em princípio, mas de si para si mesmo, do seu eu, para a sua a profundidade do seu eu, ela se sente coberta de vexame, além de caminhar para trás na sua vida, em todos os aspectos, em todos. Porque ainda que esteja ganhando muito dinheiro, estou falando porque é uma sociedade que nós vivemos, é a sociedade do ter, né? E do aparecer, uma sociedade de imagem, imagética. Ela pode ter muito recurso e ela pode ter uma imagem pública aparentemente boa, mas eu quero dizer que esse sentir é pouco, esse experimentar do menos ser, do ser menos, do vazio, experimentar do vazio. Vai fazendo a pessoa se consumir por dentro. Por dentro, por fora, por toda parte. Então, quem rejeita a obra da cruz é envergonhado, é coberto de vexame, caminha para trás na sua vida por causa da sua própria ignomínia, do seu próprio pecado, do seu próprio prazer no mal, pelo seu próprio abismo. Por outro lado, quem aceita Jesus como resgatador, resgatador, como foi Boaz para com Ruth, como remidor da sua vida, quem te tirou do lamaçal do pecado e remiu, salvou a sua vida, como seu salvador, como seu senhor absoluto, como senhor absoluto, não só da sua vida, mas como senhor absoluto da história, quem aceita Jesus como resgatador, remidor, salvador, senhor absoluto da história, jubilará, rejubilará, amará a salvação e cantará louvores dizendo: Deus seja magnificado. Que hoje, irmão e irmã, amigo, amiga, onde você estiver, você diga: Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu quero Jesus como Salvador do meu pecado e Senhor da minha vida. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Ele está à porta, não há tempo para perder. Não deixe para amanhã essa decisão, diga agora, quando você estiver ouvindo, diga agora: Deus seja louvado, Ele é meu Senhor, eu vou entregar tudo a Ele, porque Ele é o Senhor, Ele que me emprestou a vida, Ele que me emprestou tudo que tenho, eu vou devolver o empréstimo a Ele. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu, todamos. Queridos e queridas, amigos e amigas, irmãos e irmãs, assim como Cristo tomou a posição de dependência do Pai e foi amparado, ele pediu ajuda do Pai e foi amparado, sofreu aquelas horas e aquele, desde a sexta-feira, quando foi preso, sofreu. Na verdade, ele sofreu em todo o processo de esvaziamento, de sair da condição de Deus e vir ser humano. Venceu, teve momentos maravilhosos, mas isso representa um processo de esvaziamento. Como eu dizia para você, de ser menos do que, na verdade, ele sempre foi. Então, isso gera um processo de esvaziamento. Se Jesus sofreu esse processo de esvaziamento, imagine a pessoa que rejeita a obra da cruz. Ela vai se esvaziando. Só que ela vai se esvaziando não por uma causa de transformação, de ressurreição, de salvação para outras pessoas, não. Ela vai se esvaziando em si mesma, dentro de si mesma, e vai morrendo. Queridos, assim como Cristo tomou a posição de dependência do Pai e orou ao Pai e foi amparado, nós vemos a consolidação disso na ressurreição, já na cruz, mas fundamentalmente na ressurreição, na cruz, ao consumar a obra. Isso consola, saber que você completou a obra que estava proposta para você, quando ele disse está consumado. Isso já é um amparo também. Além de outros elementos que não vamos entrar aqui agora, mas assim como Jesus tomou essa posição, se nos entregarmos completamente ao Mestre Jesus, seremos libertos de nossas aflições, porque o Senhor jamais, preste atenção, o Senhor jamais deixará de estender o seu braço forte para nos auxiliar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ficar jubilosos, cheio de júbilo. Eu dizia a vocês que hoje para nós é dia de alegria, hoje para todos os cristãos é dia de alegria, todo dia é dia de alegria, mesmo no meio dessas lutas todas, mesmo no meio da manifestação do anticristo. Contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa, todos os que te buscam. Deus é grande. Nós ficamos alegres porque Deus é grande. Não é o pastor, a pastora, não é o diácono, a diaconisa, não é o presbítero, a presbítera, não é o líder da sua igreja, seja qual for a nomenclatura. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande, glórias ao nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Proclamem sem cessar, irmãos e irmãs, amigos e amigas, proclamem sem cessar os que amam a tua salvação, os amigos e as amigas, passem a partir de hoje a se juntar a nós, a se tornar parte desse povo que ama a Deus, que reconhece que Ele é grande, que entrega a vida a Ele e que proclama sem cessar a salvação que vem do Senhor Jesus. E eu vou colocar aqui no plural, sendo nós, pobres e aflitos. Ó Deus, apressa-te em valer-nos, em socorrer-nos. Tu és o nosso auxílio e o nosso libertador. Senhor, não tardes mais e que o Senhor